dia, Gol 1192, aproximadamente 0010. Pronto. Bom dia, autorizado a linha de cópia, 0, vento 140 graus, 049. Autorizado, ingresso 110 e decolagem para o voo 1192 na 110. No 992, decolar 56, controle Salvador, 20.8. 208, bom dia. 208, Salvador, bom dia, Gol 1192. Gol 1192, bom dia, contato radar na decolagem, Cibao ao nível 370, via saída Buca. 1192, chame Centro Recife, em 126, décima 85, bom voo. 126, 85, bom dia, bom dia. 1-2, acione a identificação, vê se mantenha 4.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 4, mantenha para o Terra Vista 368 para o procedimento RNAV, vista no 0. 2 solicita se possível voa na Prodo 372, condições visuais. Negativo, no 8 no 2, vou na Prodo Serra Vitor 366, desse mantenha 2500 pés, ajuste permanece, reporte na final do procedimento. 366, desce para 2500, reporte na final, gol 8 no 2. A duas milhas do 372, o gol 1812. 1812, complete a aproximação, chame torre 118, 1095, com pouso. 295, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, bom dia, gol 1812. Bom dia, gol 1812. Avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento no 60 graus, 029. Eu me pouso na 10, gol 1812. Tá 38 no meio, senhor, identificação desse mantém a 4 mil pés, Brose Serra Vista 368, previsto procedimento a Renato para pista 10, reporte passado. No 0 no 4. Gol 1812, no solo de 25, direita, Foxtrot, 21, 1. 21, 1, gol 1812. muito bom dia, Gol 1173, ponto de espera da 10, pronto. Gol 1173, autorizado a alinhar e decolar para 10, vento 150 graus, 039. Livre, alinhar e decolar da 10, Gol 1173. Oito no meia, bate a aproximação, chame Torre Salvador, 118, décima 95, com pouso. 1173, decolado às 35, controle Salvador no 20, decimal 8. No 20, decimal 8, bom dia. Bom dia. Bom dia, Salvador, Gol 1173, 1900 pés na Euleda Mótica. Gol 1173, contato radar, suba via saída da EL para o nível 360. Via da EL até o 360, Gol 1173. Bom dia, todos autorizados para o 10, vento 160 graus, 039. Liverpool 10, já 3296. gravador da 3520 está pronto para a espera da 10. Tá, 3520, autorizado a linha e manter pista na 0. A linha mantém pista no 0 da 3520. Tá, 3896 no solo 39, livrando no 31 no décimo 1. No 21, obrigado. Tá, 3520, decolagem autorizada, pista no 0, vento 150 graus, 039. Decolagem autorizada, pista no 0, vento 173, possível uma morte, vai dar presente? O 973 chama o centro Recife na frequência 125 décima 1, só cita diretamente ao mesmo, bom voo. Decora, boa. Tá, 3520, decolado 42, controle Salvador 1208. Com controle agora, tá, 3520, boa noite. Boa. Controle Salvador, tá, 3520, passa 2000 pés na saída Fuca. 20, contato radar, disponível 370 via saída Fuca. Saída Fuca, Fabel 370, tá, 3520.